nas lutas, dores e dificuldades da vida, ore e renove sua fé, esperança, perseverança, paciência. O Pai está ao seu lado, hoje e sempre. No final, a vitória vai chegar. Confie em Deus. Quando as dores da vida te ferem a alma, e a cada dia as lutas apagam tua fé, o mar se agita revolto e as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento, o teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao teu lado em todo o tempo, na hora da angústia, na hora da dor. Saiba, não há provação que dure pra sempre, que depois da tempestade o sol vai brilhar. Pois não há luta que dure por todo o tempo, é Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento, o teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao teu lado em todo o tempo, na hora da angústia, na hora da dor. Saiba, não há provação que dure pra sempre, e depois da tempestade o sol vai brilhar. Pois não há luta que dure por todo o tempo, é Deus quem te garante, a vitória vai chegar. É Deus quem te garante, a vitória.